para mim. Das trevas partirei, do mundo eu sairei. Com Cristo eu vou morar, com Cristo eu vou morar lá no porvir. Com ele